Vamos abrir a porta? Pode abrir? Então vamos. Relembrando ontem, esqueça as dezenas ou centenas de reencarnação que você teve no mundo greco-romano. Esqueça. Nós não vamos ler aqui um tratado de astronomia. Nós não vamos aqui ler um livro de física. Nem uma equação matemática. Não, até que equação matemática vai ter. Isso aqui não é raciocínio helênico. É raciocínio do povo hebreu, que nós falamos ontem. Intuição, sentimento, que evoca, imagem. O segredo aqui é imagem, imagem, símbolo, para evocar. Para evocar. E nós precisamos entender isso. Então, separa o seu lado racional do cérebro e começa a ativar agora o lado intuitivo perceptivo. Porque nós vamos precisar dele. Lembrando, como nós falamos ontem, que o profeta é alguém que entra numa espécie de sentimento. Ele capta, ele percebe algo, ele tem um lampejo. Depois que ele tem um lampejo, ele volta. E aí ele precisa descrever o que ele sentiu com palavras humanas. Emmanuel vai dizer no livro A Caminho da Luz que João Evangelista, com quase 100 anos de idade, quando assistiu aqueles quadros simbólicos que Jesus mostrava para ele, ao escrever, escrever não, ao ditar, ele ditou. Ele não soube retratar de forma absolutamente fiel o que vira. Aí diz Emmanuel, em alguns pontos, o Apocalipse parece entrar em terreno muito obscuro. Mais obscuro ainda, né? Tem hora que ainda é por causa desse problema de filtragem. Eu me recordo do senhor Romeu Grise, na cidade de Fernandópolis, Votuporanga, no estado de São Paulo, ele me contou um caso interessante. Eles foram visitar o Chico, e o Chico, aquele jeitinho dele, às vezes dá lições brincando, de uma forma bem-humorada, o senhor Romeu falou, Chico, estou lendo o Apocalipse, mas é difícil demais, Chico. É um negócio que não dá para entender nada. O Chico falou assim, preocupa não, meu filho, João já estava caducando. Brincadeira, né? Mas é para... Uma brincadeira, é claro, para mostrar que tem elementos da filtragem ali que não ficou tão claro e a gente precisa afinar. Né? Primeira coisa, objetivo da profecia. Objetivo da profecia. Por que a espiritualidade superior permite que médiuns revelem profecias? Médiuns seguros, né? Não estou falando de falso profeta, não. Quando fizeram no livro Encontros no Tempo, capítulo 1, uma pergunta para o Chico sobre as profecias de Nostradamus, ele disse assim, com respeito às profecias de Nostradamus, ou com respeito a qualquer tipo de profecia, pede-nos, Emmanuel, pede-nos para lermos com meditação a parábola de Jonas no Antigo Testamento. Parábola. Eu sei que algumas pessoas que estão caçando e procurando a baleia que engoliu Jonas vão ficar decepcionados. Porque é uma parábola. A história de Jonas é uma parábola. O que essa parábola nos ensina? Vamos ler com meditação. Jonas vivia no norte de Israel, na Samaria. O império assírio que dominava o mundo invadiu o reino do norte. Levou todo mundo cativo, destruiu tudo. Na linguagem simbólica do Antigo Testamento, Deus chamou Jonas. Jonas, pois não, eu estou aqui. É uma tarefa para você. Quero que você vá em Nínive, capital dos assírios. Ele falou, não, não, isso aí não vou não. Pede para outro. Acabaram de entrar aqui e destruir tudo? Como Jesus pede para Ananias. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Ananias, quero que você vá a Saulo. Senhor, o senhor não confundiu o nome? Porque tem um Saulo que está vindo aqui, eu fiquei, tive notícia, ele está vindo para perseguir, para me prender, para me matar. Não sei, a sua assessoria é muito boa, mas às vezes passaram um nome, não é esse mesmo. Senhor, ele está vindo aqui para me assassinar, o senhor quer que eu vá lá encontrar com ele? É isso mesmo. Então foi isso com o Jonas ficou meio, lá na Síria. Jonas, você vai dizer para a cidade de Nínive que eu vou destruí-la. Fala, agora. Agora. Espera aí, deixa eu só colocar o cinto aqui. Em um segundo eu estou lá. Vai destruir tudo mesmo, pai? Tudo. Tudo. Tu, vou destruir tudo. Pode deixar que essa notícia eu dou. Notícia ruim, tá? Notícia ruim a gente dá. Não precisa nem pedir. Só que tem um detalhe, Jonas. Ele já tinha saído. Falou, Jonas, vem cá, volta. É igual que as meninas falam, filho, vai lá comprar um negócio pra mim, ele sai correndo. Daqui a pouco ele volta, pai, é o que que é? Você fala, né? Então ele saiu, Jonas, volta aqui. Tem, você esqueceu uma coisa? Se eles se arrependerem, eu não vou destruir. Ah, é isso aí. Foi embora. Chegou lá. Cidade de Nínive. Vocês vão ser destruídos. Chegou a hora. Agora vocês vão experimentar o que vocês fizeram. Vocês vão sofrer na pele. Lei de causa e efeito. Olho por olho, dente por dente. Aí os caras assim, né? Ah, já ia me esquecendo. Mas se vocês se arrependerem... Como é que é, João? Não deu para ouvir. Não, se vocês se arrependerem... Não, está clara a sua dicção. É, se vocês se arrependerem, não vai destruir. Eles se arrependeram. E aí não foi destruído. O Jonas ficou de mal. Deus procurou ele e falou, você está feliz, Jonas? Por favor. Me deixa em paz. Sentou emburrado. Mas que papelão de profeta. Né? Porque queria ver o circo pegar fogo. Né? Sentou. Um sol enorme. A planta começa a crescer. Cresce uma planta, faz uma sombra, ele, agora, encostou na plantinha, na parábola, isso é uma parábola, Deus olha assim e fala, vou mandar uma formiguinha ali, vai comer, mandou umas pragas assim, pouco tempo, comer a planta toda, aí ele ficou bravo, não é possível, isso é perseguição de Deus, estou quieto aqui, ficou bravo, ele falou assim, Jonas, por que você está bravo? Eu estava na minha planta, na minha sombrinha, quieto, eu cumpri meu trabalho, fiquei 3 dias na barriga de uma baleia, passei pela maior humilhação, vim aqui, dei a minha palavra, falei que ia ser destruição, que o mundo ia acabar, não acabou nada, não aconteceu nada. Eu estou desmoralizado e agora não tenho nenhuma sombra. Pois é, Jonas. Uma plantinha que você viu crescer algumas horas atrás, eu a destruí e você ficou triste. Imagina eu, Jonas, com aqueles meus filhos que moram em Nínive. Como você queria que eu os destruísse? Essa é a parábola. Deus revela as profecias para elas não se cumprirem. Para elas não se cumprirem. Jesus está com os apóstolos, aquele que meter comigo a mão no prato é o que há de me trair. e pegou, mostrou para Judas. Por que que ele fez isso? Para que Judas se arrependesse e não traísse. Primeira chance. Quando Judas vem até Jesus, está na narrativa do Evangelho, e Emmanuel comenta esse versículo. Ele fala assim para Judas: amigo, a que vieste? Emmanuel comenta isso da forma mais linda. Foi a última porta que Jesus abriu para Judas. É como se ele dissesse: amigo, dá tempo. Dá tempo. Você pode mudar a história da tua evolução espiritual agora. Eu te revelei para que não se cumprisse. A programação espiritual, Judas, é para que você acerte. Embora não tenha bobo do lado de cá, a gente sabe que você está sujeito a cair. Para isso que servem as profecias. Para não se cumprirem. Para que nós sejamos advertidos. Nada diferente do que a gente faz com os filhos. Ô filho, você vai machucar. Filho, não sobe aí que você vai machucar. Filho, não vai. Pum! Ai, meu Deus do céu! Falei com você, filho. Não é para subir. Profecia é isso. Profecia é um pai amoroso dizendo assim: filho, você está vendo aquele buraco? Estou. Você vai cair. Não, pai, eu vou pular. É para isso que serve a profecia. E essa é a lei básica das profecias. Portanto, agoureiros de plantão, portadores de notícias da catástrofe, perderam o emprego. Profecia bíblica é algo dado para orientar. Para orientar. A fim de que a gente se arrependa e siga por outro caminho. Esse é o primeiro objetivo da profecia. Bom, material inédito agora. Assim como existem equações matemáticas que regem o movimento dos astros, assim como existe os números de Fibonacci, a sequência de Fibonacci, a razão áurea e toda uma matemática no desenvolvimento das formas. As profecias também têm as suas leis, porque elas tratam de ciclos temporais. Como disse Arago, o movimento das nebulosas, das galáxias, dos sistemas solares, dos planetas. Há uma lei para você determinar os ciclos. Há uma lei. E hoje nós vamos estudar algumas delas. A lei das profecias. Primeira coisa que nós precisamos entender, a metáfora do sete. Meu Deus, isso é uma metáfora. É uma metáfora. O sete é o número perfeito dos ciclos temporais. Ciclo de tempo. Gênesis, capítulo 2, versículo 2. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Parece repetido assim, é porque isso é poesia. Isso forma um X. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. É a mesma estrutura poética. E aqui nós precisamos entender um conceito que é o conceito de Shavua. Shavua. Está um B aqui, porque em hebraico B, dependendo da posição dele na palavra, ele tem som de V. Então você escreve B, mas aqui pronuncia V. Shavua. O que é a Shavua? Nas traduções tradicionais, traduz-se por semana. Deus criou o mundo em uma semana. Aí vem o desavisado. Pô, mas é pouco tempo. 7 dias? Não. Lá não está falando que foi uma semana de 7 dias. Lá está dizendo que Deus criou numa chavua. Chavua é um período de 7. São 7 unidades. Quanto vale cada unidade? Quem te falou que a unidade lá é um dia de 24 horas? Quem falou isso? O sol só foi criado no 4º dia. O primeiro, no segundo e no terceiro não tinha sol. Como é que você contou o dia? Que, é mágico isso. A gente abre o texto e fala, oh, mas um dia? 24 horas é muito pouco. Falei, onde você viu o dia? Não tem sol ainda, você está antecipando a criação. É o apressado, Deus nem criou o sol ainda. Então, primeiro, segundo, terceiro, o sol no 4º. Chavua é período de 7. 7 o quê? Ah, agora começou a ficar interessante. 7 é o único número que, se você dividir ele no meio, 7 é igual a 2 vezes 3,5, que é igual a 2 vezes 1 mais 2 mais meio. Nossa, aula de matemática. 7 é igual a 2 vezes 7 vezes meio. 7 é o único número que, se você... ele é um cristal. Se você parte ele no meio, ele se transforma em 2 cristais iguais. Partiu 7 no meio, 7 meios, 7 meios. É perfeito. A parte reflete a estrutura do todo. Esse é que é o sentido. 1 mais 2 mais meio. Vamos com calma agora. Matemática. 1 mais 2, 3. Mais meio, 3,5. 1, tempo. 2, tempos. Metade de um tempo. Tempo, tempos, metade de um tempo. Tempo, tempos, metade de um tempo. Isso é a chamada divisão da chavua ao meio. Não, eu estou em sã consciência. Calma. É só água que eu estou bebendo. Alguém vai perguntar assim: pronto, começou bem, fez a jornada, começou lá em Maringá, estava indo bem, chega aqui agora, pisa na casca de banana. Não, não fui eu que criei isso, não. Não fui eu. Nós vamos ver de onde que sai essa equação. Mas antes eu preciso dizer alguma coisa. Os especialistas em religião hebraica, em judaísmo, os especialistas em primeira revelação dizem o seguinte: a religião do povo hebreu é uma religião do tempo. Eles são proibidos de cultuar imagem. Não pode ter imagem de Deus, não pode ter símbolo de nada. Quais são os rituais religiosos? Além dos sacrifícios lá feitos no templo. Comemoração de festas. E é aqui que está o segredo para entender profecia. Todo o evangelho de João é dividido por festas. E aproximava-se a festa dos tabernáculos e Jesus subiu a Jerusalém. E aproximava-se a festa da Páscoa. E aproximava-se Pentecostes. Festas. Por que isso? Ao celebrar momentos durante o ano. Então, Pessach, que é a Páscoa. Pentecostes. E tabernáculos, ou Pessach, Shavuot, Chavua, a chavua aqui. A chavua aqui. Shavuot. E Sukkot. As três principais festas do ano judaico. Todo homem deveria deslocar-se de onde estava e ir a Jerusalém pelo menos três vezes por ano, nessas festas aqui. Por isso que Jerusalém ficava com milhões de habitantes. Olha que interessante. Quando que começa a festa da Páscoa? No 14º dia do primeiro mês. 14º é o quê? 7 mais 7. Começa num sábado, termina no outro sábado. Quanto que é isso? 7 dias. Sabe que é coincidência isso? Não. Depois esse estudo vai ser disponibilizado no site, junto com os outros, e vocês vão poder olhar o gráfico, interagir, aprofundar, nós vamos conversar, não tem problema. Só entender básico agora. Terminava a festa da Páscoa. Vínhamos a festa dos pães ázimos, ou dos pães asmos, pães sem fermento, ou hametz. Hametz. Durava 7 dias. Depois, festa de primícias. Então, você vê que dá 7 dias. 7 semanas depois, Pentecostes, Shavuot. 7 meses depois, trombetas. Atenção agora. Quando você fala trombeta, o sujeito pensa numa banda de jazz. Uma trombeta, um saxofone. Né? Não, aqui era o chifre do carneiro. A festa, shofar, que é a espécie de um berrante. Então, no primeiro dia do 7º mês, tocava o shofar. Aquele som de berrante. Começavam os 10 dias de expiação. O que é isso? Durante 10 dias, você tinha que fazer um inventário de tudo errado que você fez no ano. Então, você tinha 10 dias para fazê-lo, para dar tempo. No 10º dia, 10, vamos guardar isso, 10, 10, daí parábola das 10 virgens, daí as 10 tribos do norte que se separaram, 10, como que tudo se encaixa, é simples, eles estão falando de elementos da cultura deles, é difícil para nós, estamos distantes, o dia de Yom Kippur, que era o dia da purificação. O dia de Yom Kippur é o seguinte, você faz o inventário de todos os seus erros, é o dia da expiação ou o dia do perdão? Depende. Você pede a Deus perdão por tudo que você fez de errado durante o ano. Se Ele te perdoar, você vai viver mais um ano. Se não, se prepara. Se Ele te perdoasse, segundo a tradição, Deus escrevia o seu nome no livro da vida. Estão lembrados lá de Apocalipse? E o nome deles foram escritos no livro da vida. O que é isso? Você foi perdoado. Mais um ano. Depois, festa de tabernáculos. Ou festa das tendas. Festa das tendas. Todos os hebreus saíam de casa e no telhado, que não é telhado de telha, é uma laje com um beiral, é nessa laje que eles faziam as orações, é nessa laje que eles construíam uma cabaninha e a família acampava lá durante 7 dias. Hã? As mulheres vão pensar assim, meu Deus, deixar minha cama, lençol, travesseiro, para ficar acampada no terraço? Sim. Para quê? Para você se lembrar da peregrinação no deserto e para lembrar que você na terra é um peregrino. Que você na terra é um peregrino e que o seu corpo físico é uma tenda. Tem toda uma simbologia aqui. Esse processo todo dura 21 dias, 7 mais 7 mais 7. Só para mostrar. Então a chave está no calendário de festa judaica. É tudo 7, tudo 7, tudo 7. Aí nós chegamos na equação que está no profeta Daniel e que está no Apocalipse. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Ele está falando da besta que proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. É daí que eu tirei. Tempo, tempos, metade de um tempo. Um mais dois mais meio. Apocalipse 12, versículo 6. Porque Apocalipse e o livro profeta Daniel são duas metades. Eles se complementam. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Trava cérebro, né? Vamos lá. Shavua é igual a T, que é igual a 2, a parênteses, x mais 2x mais meio, que é igual a 7. Essa que é a equação profética. 2 vezes x mais 2x mais meio x, que é igual a 2 vezes tempo, tempos, metade de um tempo. Essa metade aqui, tempo, tempos, metade de um tempo, é igual a 1260 dias. Deu para entender nada, né? E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Está falando da comunidade dos seguidores de Deus. E a mulher no Apocalipse representa a igreja. A comunidade também. 1260 dias. Vamos com calma. Fica tranquilo. Máscaras de oxigênio cairão. Você coloca primeiro. Aqui agora, eu vou passar rápido. Antes, uma anestesia peridural, para ser indolor, porque aqui está a chave de todo o Apocalipse. Eu estava andando e me perguntando assim uma vez de carro: quantas chavuas existem? Porque Shavua é 7 vezes X. Quantas variações possíveis X pode assumir? E estava dirigindo. De repente eu parei. A Cláudia olhou e falou: o que foi? Um papel, pelo amor de Deus. Um papel. Precisa anotar. Precisa anotar o quê? Precisa anotar, precisa anotar. São 7 Shavuas. Claro. Simples, né? Simples. Eu falei: são 7 Shavuas. Ela olhou assim e falou: nossa. Cada vez mais perturbado. 7 Shavuas. Aí eu precisava ir na Bíblia hebraica, no Velho Testamento, para checar se isso é verdadeiro. Tinha que encontrar os versículos para saber se isso é verdadeiro. Por quê? A interpretação do Apocalipse está toda no Velho Testamento. Está toda, toda. Por favor, deixa a sua criatividade na gaveta. Isso aqui não é teste Rochá. Sabe qual é esse teste? O sujeito projeta uma figura, o que você está vendo? Um caranguejo. O outro fala assim: a minha avó fazendo pão de queijo, com um café. Você fala: nossa senhora! Como é que esse sujeito viu isso? Ou tem gente que abre o Apocalipse, o que você está vendo? Ah, Cruzeiro do Oeste. E a pessoa começa a viajar. Parece que tomou um chá. Não. Precisa checar. A terminologia, os símbolos, estão todos definidos na própria Bíblia hebraica. está tudo lá. Você junta com a chave da doutrina espírita, eureka. Achou. Claro que para tratar disso aqui, nós precisaríamos de um seminário, que seria sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, para começar a arranhar. Aqui é só a introdução, para a gente ter uma ideia. São 7 chavuas. Primeira chavua, quanto vale X? Chavua é 7 vezes X. Quanto vale X na primeira chavua? X vale dias. Está em Números 14, 34, Ezequiel 4, 6. Só que, vocês já viram mapa? Mapa. Você olha o mapa assim, mapa de Curitiba. Nossa, Curitiba é pequenininha. Aí o sujeito fala, oh, olha a escala. Cada centímetro equivale a tantos mil ou, entendeu? Metros. É a escala. Então, aqui eu vou dar uma correspondência, mas depois tem uma escala. As festas judaicas são um mapa. A escala é o movimento de rotação dos corpos celestes. Aí eu transformo essa simbologia das festas, que é o mapa, numa escala cósmica e encontro ciclos de evolução. Eu vou passar rápido, calma, gente. Não, por favor. Calma. Então, existe uma escala, depois você vai olhar lá, Levítico 12, 5, então vou detalhe. Se eu, primeira unidade, se cada X valer um dia de 24 horas, eu tenho 7 dias, é a semana. Só que existe uma escala que diz o seguinte, um dia vale um ano. Aí eu tenho 7 anos. A escala já começou a ficar cósmica. Por quê? Por quê? Porque é mais ou menos o ciclo de Saturno, que é o sétimo planeta. E a encarnação só se completa aos 7 anos. Está começando a fazer sentido. Só que... E se cada X valer uma semana? Então eu tenho 7 vezes 7 dias. Tenho 49 dias. Usando a escala de ano, 49 dias, 49 anos. Era uma festa do jubileu. De 40 em 49 anos, eles celebravam uma festa. Isso está em Levítico, Deuteronômio, não vou ficar citando. Mas se cada X for um mês... 7 meses. O mês judaico tem 30 dias. Não adianta você vir com um calendário gregoriano, gente. O João, quando ele escreveu, não existia calendário gregoriano. Esquece. No calendário judaico, o mês tem 30 dias, o ano tem 360 dias. Então, vamos lá. Chavua de meses, 7 meses, dá 210 dias. Ou... 7 vezes 30 dias. Se eu utilizar a escala, eu tenho 210 anos. Aqui tem um ciclo importantíssimo do Apocalipse. Existem acontecimentos na evolução do orbe que se dão a cada 210 anos. Aproximadamente, porque quando eu falo 210 anos, eu estou medindo um ciclo usando o movimento do Sol. Não vai dar certo. Isso aqui é aproximado. Mais ou menos 210 anos. Um gostinho. Ismael, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Bezerra de Menezes na Assembleia. Por volta de 1820 e pouquinho. Ele reúne uma Assembleia de Espíritos e faz uma palestra para a Assembleia. Ismael, governador espiritual do Brasil. Não ignorais que estamos no século do advento do Consolador na Terra. Serão 100 anos preparatórios dos 100 anos seguintes. 1857, 1957, 1957, 2057. Pinga fogo. é mais ou menos esse ciclo aqui, 200, 210 anos. Serão 100 anos preparatórios dos 100 anos seguintes. Ismael estava falando da chavua de meses. Agora, a chavua que é a queridinha das chavuas. Chavua de anos. Cada X vale um ano. 7 anos. Quanto é um ano judaico? 360 dias. 7 vezes 360, 2.520 dias. 2.520 dias é igual a 84 meses, que é igual a 2 vezes 42 meses, que é igual a 7 vezes 12 meses. Portanto, 12 meses é um ano profético. 2.520 dividido por 2 dá 1.260. É o ciclo da besta. Capítulo 14 do livro A Caminho da Luz. 1.260 dias, usando a escala, 1.260 anos, que foi o tempo de duração do papado. Voltando 4 ou 5 slides anteriores. E a mulher fugiu para um lugar para o qual estava preparada. E lá permaneceu por 1.260 dias. Deu para entender agora? Está começando a dar. Para entender isso, nós vamos ter que ler Gênesis 29, 27 a 28, Daniel 7, 25, Ezequiel 39, 9, Isaías 38, 5 a 8, Apocalipse 12, 6 e Apocalipse 13, versículo 5. Essa é a chamada semana profética por excelência. 7 vezes 360. Ou a chavua de anos. São 7 anos. O X aqui é ano. 84 meses. Aqui eu citei. Depois vão lá em Apocalipse 12, 6 e versículo 14, Apocalipse 13, 15, porque tem hora que o João fala 42 meses, 1260 dias, é a mesma coisa. 42 meses, se um mês tem 30 dias, você multiplicar 42 vezes 30, 1260, é a mesma coisa, está falando a mesma coisa. Equações são ciclos, é o que Aragô falava, de tempos em tempos, de tempos em tempos, ciclos. Quinta semana, chavua de anos, em que o X é 7 anos, então dá 7 vezes 7 anos. 7 vezes 2.520 anos. Hã? Sabe essa semana profética aqui? 2.520 anos? Ela se repete 7 vezes. Ai, meu Deus, está complicando isso. Sexta chavua. Quando eu cheguei nisso aqui, eu falei, meu Deus, que dia que o homem foi criado? Gênesis capítulo 2. Como é que era o nome desse homem? Adão. Como é que é o nome dessa semana aqui? Semana adâmica. A sexta chavua é a chavua de Adão. Por quê? Cada X são 1.000 anos. Ah, como é que você descobriu isso? Segunda epístola de Pedro, capítulo 8, versículo, capítulo 3, versículo 8, e Salmo 90, versículo 4. Porque um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Kardec indaga aos espíritos, em que ano viveu Adão? Todo mundo se espanta, que Kardec perguntou isso? Ele já não havia perguntado que Adão não é o primeiro homem? Quem está falando que está falando de homem? Kardec está perguntando de ciclo. A raça adâmica, o ciclo adâmico começou quando? Os espíritos falaram, mais ou menos na época em que lhe assinalais, 4.000 anos antes de Cristo. 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos depois de Cristo, 7.000 anos. O Apocalipse fala de uma transição que está entre 2000, girando, nós vamos ver aqui, e a Jerusalém desce do céu. Quando que a Jerusalém desce do céu? 1.000 anos depois, no sétimo dia. No sétimo dia. 7.000 anos ou semana adâmica. Isso está em Oséias também. E está, claro, no Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 7. E existe a sétima chavua, que é a chavua divina. Quanto vale X? Não sei. Ela é divina. Quanto que vale X? Valor indefinido. O dia que nós estivermos lado a lado do Criador, junto com os ossos cristos, aí ele vai dizer para a gente quanto que vale isso aqui. É a semana da criação. A chavua divina. E por coincidência, é a sétima. Fez sentido? Vamos aplicar um pouquinho? Só um pouquinho, pode descontrair, fica tranquilo. Como é que é o cumprimento de profecia? Como que é o cumprimento de profecia? Aqui agora nós vamos mudar o paradigma. O copo está enchendo. E esse aqui está esvaziando. Salmo 23. Diante da tua presença o meu cálice transborda. Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Cada símbolo do Apocalipse, aqui vem, esse é o maior segredo para a interpretação do Apocalipse. Cada símbolo do Apocalipse é um copo, não é um acontecimento. Então a pessoa diz assim, ó, o cavalo branco do Apocalipse significa isso. Não. O cavalo branco do Apocalipse significa um tipo de ciclo. A besta que saiu do mar significa um tipo de ciclo. Como é que as coisas acontecem? Como nós, encarnados, não temos criatividade de errar, a gente fica reencarnando e cometendo os mesmos erros várias vezes, até o copo encher. Quando o copo enche, o Criador fala, agora chega. Ou você acerta, ou você muda de erro. Então, fatos similares vão ocorrendo periodicamente até que o copo transborde, até que o símbolo se cumpra, até que a profecia se cumpra, e o objetivo era que ela não se cumprisse. Então, qual que é o trabalho dos espíritos que orientam a nossa evolução? O copo começou a encher, pelo amor de Deus, manda um missionário lá para esse copo não encher, manda outro, está enchendo, meu Deus, misericórdia, para dar tempo. As coisas vão acontecendo. E aqui eu queria dar uma dica, depois nós vamos desenvolver isso em outra oportunidade. Todos os símbolos, gente. Depois, indo para casa, pega o profeta Daniel, o livro, e lê com calma. O profeta Daniel começa assim, com o sonho de Nabucodonosor. Ele vê uma estátua bonita, cabeça de ouro, né? Aqui, prata, vai só piorando. Ele vê uma estátua, o copo está enchendo. Ele vê uma estátua. Quando o anjo vai revelar para Daniel o sonho, que ele fala, ah, desafio todo mundo a interpretar meu sonho. Fala, ninguém conseguiu. Aí chamou Daniel. Ele teve um sonho, o anjo falou para ele, não, isso é fácil. facinha, que isso? A cabeça é um leão de duas cabeças. Um urso com quatro costelas e duas asas. É mais complicado ainda. E depois um animal que tinha tanta asa, tanta cabeça, que ele falou assim, agora eu entendi. Agora eu entendi. O que é isso? Aí lá em Daniel está dito assim, a estátua que você viu são os reinos da terra. E os animais são os reinos. Então, enquanto a gente olha assim para Roma, que coisa linda, que mármore bonito, que esternas bonitas, que coisa maravilhosa, a espiritualidade está olhando assim, que animal feroz. Por quê? Porque as nossas civilizações parecem animais ferozes que saem matando e devorando tudo. O símbolo de nações no Apocalipse são animais de várias cabeças, vários chifres, animais assustadores. Somos nós. Porque como que um espírito superior encara um fenômeno como o Holocausto, a não ser um ato de animalidade absurda? Onde o ser humano se rebaixou ao mais degradante, a mais degradante das posições. Estou dizendo isso aqui, certa vez eu falava em Juiz de Fora, era um público ecumênico, e alguém levantou a mão, pergunta, um papelzinho, por que que o Espiritismo só se divulga em países do terceiro mundo entre gente ignorante, e não nas nações esclarecidas? Respirei, tomei um café, falei assim, certa vez Nabucodonosor teve um sonho, e ele viu uma estátua cuja cabeça era de ouro, era ele. Quando o anjo foi revelar para Daniel o sonho, ele descreveu aqueles mesmos reinos como animais. Eu prefiro, nessa resposta, adotar a perspectiva do anjo e dizer o seguinte, nas nações que provocaram o Holocausto, nas nações que lançam bombas e matam mulheres e crianças, porque cada vez que as bombas ficam mais precisas, elas matam mais civis. É engraçado isso. Se você colocar um grampo, o avião, a 1.000 metros, a não sei quantos 1.000 metros de altura, ele acerta o grampo. Mas na hora da guerra só mata criança, mulher e civil. Então diz, essas nações, companheiro, que você chama de civilizadas, exportam a guerra, a exploração, o ódio, a divisão. Para Deus, elas são animais ferozes. Por isso, elas não entenderam ainda o presente que é a doutrina espírita. A questão de perspectiva. Mas agora está mudando. Está mudando. Porque de todas as nações, de todos os locais da Terra, os homens estão começando a perceber que sem amor, sem fraternidade, sem abandonar os instintos animais de destruição, nós não viveremos em paz. Por isso que hoje o movimento espírita cresce na Flórida, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, em Cuba. Porque todos estamos querendo dar as mãos e esse fenômeno está mudando. Mas essa é uma simbologia. Mar, por exemplo. Mar. Mar significam as nações. E quando ele está bravio, as nações estão em guerra. Eis que uma besta se levantou do mar. Significa o quê? Uma nação que se ergueu com base em uma guerra. É isso. Essa é a simbologia. Essa é a simbologia. Há um quadro de equivalência dos símbolos. O anjo começa a falar para Daniel: Daniel, as cabeças são reinos, os chifres são reis, o bicho são nações, impérios. Essa é a chave, é o desenvolvimento. E Emmanuel vai dizer assim: todos os fatos posteriores à desencarnação de João Evangelista estão previstos no Apocalipse. A formação da Europa, as guerras santas, o mercantilismo, etc., etc., etc. Estão tudo lá. Qual que é a estrutura do livro do Apocalipse? Ó, adivinha. Sete. Sete visões. Na primeira visão, sete epístolas. Ele envia sete cartas. Na segunda visão, sete selos. Na terceira visão, sete trombetas. São sete chifres do chofar. Na quarta visão, há sete figuras místicas. A mulher vestida de sol, não é ao sol, de sol. O dragão vermelho, o filho da mulher. A primeira besta que emerge do mar. A segunda besta que levanta da terra. Cordeiro do Monte Sião e o Filho do Homem sobre a nuvem. As sete figuras do Apocalipse. Quinta visão, o derramamento das sete taças. Sete taças. Sexto, julgamento e queda da Babilônia. Hã? Por que Babilônia? Volta lá em Daniel. Nabucodonosor teve um sonho. Quem era a cabeça? Ele, rei da Babilônia. E aí ele descreve quatro reinos: Babilônia, Persa, Grego-Macedônico, Alexandre o Grande, e o Império Romano. Que depois surge como chamado Império Romano Místico ou Império Romano Religioso. Eu não vou falar nisso aqui porque capítulo 14 do livro A Caminho da Luz é a triste história da evolução do cristianismo e da deturpação do cristianismo. Roma acabou enquanto império físico, mas sobreviveu enquanto um sistema religioso que oprimiu o planeta durante 1260 anos, que foi a duração do papado. Tempo, tempos, metade de um tempo. E, por fim, notícia boa, a sétima visão, as glórias da Nova Jerusalém. Um novo mundo de paz, de harmonia, que é o que todos estamos aspirando. Essa é a estrutura do Apocalipse. Só que, claro, isso vai se intricando de uma forma complexa, e sem aquelas equações, a nossa interpretação cai no subjetivismo. Sem as equações para medir o ciclo, você pode interpretar o dragão vermelho como qualquer coisa que você quiser. Ah, o que é o dragão vermelho? Ah, o dragão vermelho é um brinquedinho que eu tinha, eu era pequeno, criança, gostava de brincar. Você perde a objetividade na interpretação do Apocalipse, por isso que precisa ter o símbolo. Bom, não precisa nem ler, você não vai conseguir ler. Calma. Vamos passar rápido por isso. Eis que eu encontro a entrevista de Francisco Cândido Xavier na revista da Legião da Boa Vontade, entrevista dada em 5 de janeiro de 1954, em que o Chico fala assim: diz-nos, Emmanuel, que do ponto de vista da evolução material, dos fenômenos de transformação material, a Terra passa por ciclos que representam 260 mil anos de repouso e 260 mil anos de atividade. Opa! Que rotação é essa? Que rotação é essa? Rotação do nosso sistema solar. Rotação do sistema solar. 260 mais 260. Você sabe que a Via Láctea também tem uma rotação igual, só que aí é 260 milhões de anos, 260 milhões de anos. É a rotação da Via. Mas aqui, coisas que fogem. Fogem, a gente olha para isso. Repouso, atividade. Repouso, ou seja, outono, inverno, primavera, verão. Outono, inverno, primavera, verão. Outono, inverno, é isso. Aí o Chico, aí eu já comecei a fazer cálculo. Já achar 8 vezes 64 mil, próximos ciclos. 8 vezes 64, 260 mil. Esquece isso, não preocupa com isso. Aí o Chico diz assim, depois de 64 mil anos em que tudo acabou, que está um pouco ligado a ciclos glaciais, ou voltou depois de 64 mil anos em que ficou germinando, começou a florir. E aí nós tivemos um período de 196 mil anos de desenvolvimento das raças propriamente ditas. Nossa, complexo. Pronto, pronto. 64 daqui dá mais 3, 64. Achei. Primeiro 64, depois 196. São 4 ciclos de 64 mil anos. Então, tem o primeiro aqui, depois mais 3. Não confunda, vamos ficar tranquilos. 196 mil anos é igual a 7 vezes 28 mil anos. Achei a chavua. Está aqui o ciclo. 28 mil anos é o ciclo em que as gerações são transformadas no orbe. A cada 28 mil anos, uma nova geração de seres humanos se dá. Isso é o Chico que está falando na entrevista, depois a gente lê lá. Aí eu, nossa, legal isso. 28 mil anos é 7 mil, mais 7 mil, mais 7 mil, mais 7 mil. Aí o Chico continua. Vocês acham que ele para? Ele, eu não sei o que é que deu, nunca vi ele falando assim. Soltou a língua. Primeiro, nós tivemos uma raça primitiva na Terra, que durou 28 mil anos. E depois, uma um pouquinho melhorzinha, primitiva ainda, que durou mais 28 mil anos. Depois, nós tivemos a raça lemuriana, que demorou 28. Depois, a Atlântida, que demorou 28. Depois, a Capelina. Os exilados de Capela, 28 mil anos. Depois, vai ter outra, 28 mil. E depois outra, 28 mil. Então, tem muito tempo ainda para encarnar. 28 mil é 4 vezes 7 mil anos, já vamos fazendo as contas. Olha só. Vamos pegar a Capelina. A Capelina, aí ele fala, quando se deu a destruição de Atlântida? Quanto que a experiência, que ele vai falar o seguinte, que cada período de desenvolvimento desse é como se fosse uma série da escola. Nas duas primeiras raças primitivas, a espiritualidade estava preocupada na formação do corpo humano, no aperfeiçoamento biológico do homem. Depois de Lemúria e Atlântida, ao contrário do que imaginam as pessoas, porque tem gente que acha que na Lemúria tinha celular, tinha iPad, o pessoal andava de trem-bala, aeróbus, né? Tem uma mística toda. E não, elas eram raças que começaram a desenvolver o intelecto. Começaram. O Chico vai dizer na entrevista que essas raças são como estágios da escola. A gente aprende, foi sendo promovido, até a chegada dos capelinos. Então, naturalmente, as experiências de Lemúria e Atlântida precisaram ser filtradas. Houve avanços, mas teve retrocessos. Com a chegada dos capelinos, tiveram que destruir para tudo renovar. Está vendo por que é importante aquelas lâminas que a gente colocou no início, falando sobre a lei de progresso e lei de destruição, que Deus renova das gerações, para entender isso aqui, para nós não cairmos num campo místico. Num campo místico. E aí o Chico vai dizer, o Emmanuel responde, o ciclo capelino, 11 mil anos antes de Cristo, até 4 mil anos antes de Cristo. 4 mil anos, até 3 mil anos depois de Cristo. 3 mil até 10 mil, 10 mil até 17 mil. Tem muito chão ainda. O que é que nos interessa aqui? Sutileza. Sutileza. Emmanuel vai dizer o seguinte. Quando os egípcios percebem que vão voltar para a capela, eles dizem assim, precisamos deixar um legado para os homens. E começou o projeto de construção das pirâmides. E aí a maioria voltou. Mas teve uma turma que não conseguiu voltar. Em português, bem claro, repetiram de série. Tomaram bomba. 4 mil antes de Cristo teve uma avaliação. 2 mais 2. Aí lá, 5. O que é que nós devemos fazer para aproximar as pessoas? Ficar olhando só o defeito delas. Está horrível. Quem tomou bomba, eu vou dar um nome. Adão. Adão, Eva, é a turma que tomou bomba e não conseguiu voltar para a capela. E é onde começa a história da Bíblia. A queda. A queda. E os livros que compõem o que nós chamamos de Bíblia começam com Adão e terminam com Apocalipse. É só do 4 mil anos antes de Cristo até 3 mil anos depois. Acabou. Ô, Maroto, e depois nós vamos ler o quê? Me faz pergunta difícil. Uma semana. Uma semana. É só isso que a gente queria entender. Aqui tem um quadro complexo, eu não vou narrar, porque aqui a gente pegou aqueles 260 mil anos, dividimos mais ou menos a época que chegam os capelinos, próximo ali do homem cromagno, eles aperfeiçoam o tipo físico, e vai todo o processo, não vamos gastar tempo com isso aqui, porque depois no site eles vão poder interagir. Agora, essa é a semana importante. Essa é a semana importante. Porque se é 7 mil anos, eu tenho que dividir no meio, tem que dar 3,5 e 3,5, correto? Tem que dar tempo, tempos, metade de um tempo, tempos, tempo, correto? Vamos ver? 4 mil anos antes de Cristo, queda de Adão. É a turma de capela que tomou bomba e teve que ficar na terra. Já tinham tomado bomba em capela. Percebe? Já tinham tomado bomba lá. Mas lá a bomba é maior, né? Porque quando você toma bomba para ir para um outro mundo, é bomba, é assim, é quando você tem, eu acho que, 4 repetições consecutivas, né? Deve ser assim. Aí você muda de escola. Porque tem hora que você começa a tomar tanta bomba na mesma série que fala, tem que trocar de escola, não é assim que a gente faz? Tem que trocar esse menino de escola, né? Aí Jesus fala, tem que trocar de escola. Tirar lá do mundo e mandar para a terra. Como agora alguns vão ter que mudar de escola. A escola terra não dá mais. Mas essa aqui não foi uma bomba de trocar de escola. Essa turma aqui tomou bomba de série. 4 mil anos antes de Cristo. Queda de Adão. 1000 anos depois. Tempo. Porque aqui vai ser assim, ó. 1000, tempo. 2000, tempos. 500, metade de um tempo. 500, metade de um tempo. 2000, tempos. 1000, tempo. Então é x, 2x, meio x, 2x, x. Está claro a semana? Está claro. Na primeira metade da semana, é ladeira abaixo. Na segunda metade da semana, é morro acima. Por isso que veio Jesus. Veio para erguer, veio para recuperar, veio para salvar. Está dando para entender a linguagem simbólica agora? Essa é a linguagem simbólica. Agora, vamos ver os pontos aqui. Isso tudo lá na Bíblia hebraica, lá no Gênesis. 4.000 anos antes de Cristo. Como é que a gente sabe que Adão viveu 4.000 anos? Sabe como é que o povo hebreu faz? Conta a idade dos patriarcas. Adão viveu não sei quantos anos e teve Caim. Caim viveu não sei quantos anos e teve fulano. Você soma essas idades, você tem a data. Aí vem alguém e fala assim, bobagem, a pessoa viver mil não sei quantos anos. O máximo que a gente vive lá na minha família é 70. Pô, gente, mas quem diz que isso está falando de um homem? Quem diz que Matusalém é um ser humano? Matusalém é um ciclo de experiência, é uma fase de um ciclo. Então, 4.000 anos, você conta mais 1.000, dá 3.000 antes de Cristo. O que aconteceu em 3.000 antes de Cristo? Enoque, que é o sétimo depois de Adão, coincidência, né? O que aconteceu com ele? Foi arrebatado. Ele era tão perfeito que foi arrebatado da terra. Pulou de série. Tchau, Enoque. Pode ir, filho. De 3.000 até 1.000, construção do primeiro templo. Salomão construiu. Aí você conta 500 anos. O templo foi destruído. Construíram o segundo templo. 500 antes de Cristo. Aí, data do nascimento de Jesus, é o terceiro templo. Hã? Quem te disse isso? Jesus. Ele chega diante do templo, estão lembrados dessa passagem? E os discípulos estavam admirando. Devia ter algum apóstolo engenheiro, não sei. Que bonita essas pedras, que construção bonita. Olha as linhas. Aí Jesus chegou e falou, não vai ficar pedra sobre pedra. Eu falei, que é isso, mas? Como assim? O templo é grande. Que templo que Jesus estava? Estava nesse segundo aqui, construído por Zorobabel. É esse segundo. O que é que Jesus fala? Destruirei esse templo e em 3 dias erguerei outro. Parábola de Jesus, texto e contexto. O que ele está falando? O terceiro templo é ele. Que o homem entrar num novo estágio de religiosidade na terra, em que o templo não é mais uma igreja de pedra, é o nosso coração. É o nosso coração. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque as medidas de construção do templo são também as equações que nós encontramos. Aí vai dar nó na cabeça, vamos com calma. Porque quando fala lá, constrói o templo, vai ter não sei quantos aqui, porque eu ficava encabulado com isso, eu lia lá no livro de Moisés, e gasta 3, 4 capítulos para dar medida do templo. Tem gente que vai construir agora de novo, né? Vocês estão sabendo, né? Está querendo construir aí, inclusive usando as medidas lá. Mas aquelas medidas são símbolos dos ciclos. Está tudo lá. Está tudo lá. Bom, claro, gente, nós temos que fazer um ajuste aqui, tá? Temos que fazer um ajuste aqui pelo seguinte. Tem que pegar isso aqui e deslocar um pouquinho para cá. Ó, quer dizer, deslocar um pouquinho para trás. Porque Jesus, na verdade, nasceu no ano 5 antes de Cristo. Ele nasceu 5 anos antes. Está no livro de Humberto Campos, o artigo que nós escrevemos na Revista Formador. Mas é só um tiquinho, mas não adianta você ficar querendo precisão também. Né? Isso aqui é um ciclo, é só entender mais ou menos a ideia. Então, no ano 0 nasceu o terceiro templo. Aí você conta 2.000 que acontece aqui simetricamente? Não tem que ter um arrebatamento? Simetricamente aqui. Olha, o negócio está caminhando assim, ó. Simetricamente, não tem que ter um arrebatamento? Olha, queda de Adão, o que está na ponta? Juízo final. Alguém caiu, alguém agora vai ser julgado. Alguém errou, vai ser responsabilizado. Esse que é o juízo final. É o processo seletivo da evolução. É a seleção. Arrebatamento de Enoque. O que está descrito no Apocalipse? Arrebatamento da igreja. Tem uns que acham que a igreja vai levantar mesmo, vai para o céu, né? Vai erguer. A igreja já foi arrebatada. Já está sendo arrebatada. Porque os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta às ordens, ao comando do general, é o processo de espiritualização geral que a Terra vai sofrer. Nós vamos descolar da materialidade. Isso é que é o arrebatamento. Aí fica o primeiro templo, o terceiro templo e o segundo templo no meio. O segundo templo ali. Babel. Isso aqui dá exatamente isso. A chamada semana adâmica. Ou o ciclo dos homens pecadores na terra. Que é o que o Apocalipse vai dizer. Por isso Paulo diz assim, por um homem entrou o pecado no mundo, Adão. Por um homem o pecado saiu do mundo. Claro que isso é linguagem simbólica, porque o Paulo conhecia isso tudo aqui. O que você acha que ele ficou fazendo dos 13 aos 30 aos pés de Gamaliel? Estudando. Ele entendia isso, que era uma fase. Ou quando Jesus diz, enquanto não chegar a plenitude dos gentios, esse desenvolvimento geral de todas as nações para poder haver um processo de transformação. É tudo isso. Na linguagem extremamente simbólica, extremamente... Bom, passando rapidinho. Rapidinho. Vocês lembram da ideia do copo d'água que vai enchendo? Vamos só pegar uma aqui. 538 depois de Cristo, vitória de Belisário. 1798 depois de Cristo, destronamento de Pio VI. Entre esses dois acontecimentos ocorreram 1260 anos. Vitória de Pepino, 755 depois de Cristo, até o fim da era adâmica, 2015, 1260 anos. E tem várias 1260. Você pode arredar para cá, Emmanuel dá uma meia semana. Uma meia semana. Que é da queda do papado. Está lá no capítulo 14 do livro A Caminho da Luz. E é bonito que o Emmanuel, ele é assim, muito didático, ele fala, olha, você compara que um mês tem 30 dias, 42 vezes 30, 1260, considerando a simbologia da época, 1260 anos, que é a duração, dá a equação. Capítulo 14, o livro A Caminho da Luz. Aqui nós andamos só alguns exemplos, tem uns outros cálculos mais complicados, mas só para a gente sentir que há um tempo determinado para cada coisa debaixo do sol. A nossa evolução é cronometrada. Cronometrada. Está tudo acompanhado. Agora chega. Deixa. Agora muda. Agora vamos para cá. Agora vai para cá. Então está tudo dentro da mais absoluta ordem divina. É isso que nós estamos querendo trazer. Caminhando já para os momentos finais, uma coisa maravilhosa. Dá uma olhada para esse relógio. Esse é um relógio de sol. Precisa entender isso. Isso aqui não é uma semicircunferência de 180 graus. Tira isso da cabeça. Porque me mandaram e-mail dizendo assim, ah, mas eu fiz lá 180, dividi, não deu certo. Claro. Isso aqui tem 120. O relógio de sol, nós vamos ver aqui qual é a estrutura dele. Esse é o relógio de sol. Lá em Israel tinha um desse, Acaso, o rei, construiu um desse. Agora, olha o que, que o Espírito, na Revista Espírita do ano de 1868, mês de maio. Sabe como é que esse Espírito assinou? Espírito da Fé. Hã? Achei que era só o de verdade, tem o da fé. Espírito da Fé. Curiosa essa assinatura dele. Não quis se identificar. Ele diz assim, mas eu paro, porque o dia de amanhã ainda não aparece. Mal nos aproximamos da meia-noite. Ele disse isso em 1868. Aí eu fiquei curioso. Agora eu vou contar a hora. Agora nós vamos descobrir. Que hora é hoje? Vamos lá. Que hora é hoje? Isaías capítulo 38, versículos 5 a 8. O rei Acaz está doente, ele se arrepende. Isaías fala assim: Acaz, você, Deus mandou um recado para você. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Moratória. Moratória na Bíblia hebraica. Acrescentarei 15 anos. Anota isso, 15 anos. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Hã? A luz andou 10 graus. Olha a linguagem bonita, poética, para dizer assim, eu estou te dando 15 anos, é como se dissesse assim, eu estou atrasando o sol 10 graus. Uma hora. Eu estou voltando o sol. E tem gente que acha que Deus foi lá e voltou, só para. Linguagem poética. Dar 15 anos é como voltar 10 graus no relógio de sol. Opa, então 15 anos é igual a 10 graus. Regra de 3. O relógio de Acaz pode ser explicado com vantagem por um dispositivo correspondente, isto é, por uma semisfera dividida em 12 partes. Esquece semicircunferência, isso é coisa grega. É uma esfera de 12 partes, equivalentes a 12 horas do dia. Cada uma dessas partes estava dividida em 10 outras, 10 graus, as quais, por sua vez, se subdividem em 6 partes. Assim, 10 graus ou 60 partículas correspondem a uma hora. Então, 15 anos é igual a uma hora profética. Descobrimos. Isaías 38, versículo 8. Uma hora no Apocalipse é igual a 15 anos. Bom, uma hora é igual a 15 anos? Um dia é igual a quanto? 360 anos e 7 dias, 2.520 anos. Ei, nós já vimos essa equação. Essa é a semana profética. 2.520, que é igual a 1.260 mais 1.260 anos. Está certinho, tá? Fechou? Fechou. Fechou. Bom, vou dar o resultado aqui. O resultado. Você abre o livro A Caminho da Luz, mais ou menos escrito em 1938, né, 30 e poucos, Emmanuel diz assim: estamos no crepúsculo de uma nova civilização. Crepúsculo é o quê? Que hora que é o crepúsculo aqui em Curitiba? 6 horas. Crepúsculo é 6 horas. Aí lá em 1973, capítulo 3 do livro Segue-me, ele diz assim: estamos nas sombras que precedem a meia-noite. Então andou. O relógio andou. E aí? Foi simples, né? Eu somei, dividi, multipliquei, raiz quadrada, exponencial, cosseno de x, integral derivada, e você encontra que vinte e quatro horas, 2012, 2057, 3 horas da manhã. Nós estamos na meia-noite. Como diz o Márcio Cruz, isso é bom ou ruim? Isso é bom ou ruim? Bom, se você olha para frente, depois da meia-noite começa um novo dia. Se você olha para trás, o dia termina. O copo está meio cheio ou meio vazio? Vamos pensar de forma otimista e construir um mundo de regeneração. O novo dia está começando, mas ele começa escuro. Por isso que Emmanuel disse no Pinga Fogo, e todo mundo fala, por que ele falou 2057? Aí tem uns que achavam que é o seguinte: 2057, na virada do ano, todo mundo ia ficar assim: o mundo de regeneração vai chegar, o mundo de regeneração vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar, chegou o mundo de regeneração. Não. É um processo. É um ciclo, é um crescendo, tanto que 2057 é 3 da manhã, aí começa, aí que vai começar a raiar um novo dia para a humanidade, lembrando o que o codificador nos adverte: o mundo de regeneração é um mundo de transição, estão lembrados? O que diz o codificador? É como a convalescença de uma doença. Vocês estão lembrados disso? Então não pode fazer extravagância, não. É a convalescença, é a transição, que é o que o Apocalipse diz. É o que ele diz. O juízo mesmo, a mudança mesmo, só 3.000 para frente. Então, quanto tempo para implantar o mundo de regeneração? Aproximadamente 1.000 anos. Fica tranquilo. Mas mais 10 encarnações para você ver o mundo de regeneração assim, colocando assim os últimos acabamentos, os azulejos, aquela, né? Ainda faltando uma coisinha, uma pintadinha aqui, vai ter que inaugurar, né? Correndo para casa estar decorada. Tem mais 10 ou 11 encarnações. Fica tranquilo. Calma, sem extravagância, porque mundo de regeneração é convalescença, é pessoa que saiu da cirurgia, não pode fazer movimentos bruscos. Agora, olha que bonito isso aqui. Se uma hora profética são 15 anos, e aqui nós estamos falando da semana profética, uma hora, 15 anos. 24 horas, 360 anos. 7 dias, que é a semana, 2.520 anos. Bonito isso. Então vamos colocar nas horas? Vamos colocar nas horas? 1847, 1862. Eram 14 horas da tarde. Por isso que aquele espírito da fé disse: olha, nós mal nos aproximamos da meia-noite. Era 2 horas da tarde ainda. Aí foi mandando, olha. duas horas, 15, 16, 17, 18, 1922. Por isso que o Emmanuel fala no Caminho da Luz, estamos no crepúsculo de uma civilização. Entre 22 e 1937, estava entre 6 e 7 horas da noite. 1952, 20 horas. 1967, 21 horas. 1982, 22 horas. Por isso que ele vai escrever no ano 1973 o Segue-me. Estamos nas sombras que antecedem a meia-noite. E agora 2012, 24 horas. 24 horas. Tudo isso para dizer o seguinte. Tudo isso para dizer o seguinte. A misericórdia de Jesus indicou caminhos. É certo que a maior parte das profecias do Apocalipse se cumpriram. Nós desvirtuamos a lição de Jesus, movemos guerra em nome do Cordeiro, nos odiamos, lutamos, mas agora, todos sentimos uma vontade imensa de viver o verdadeiro cristianismo, cristianismo redivivo, o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Então a mensagem é: nós precisamos nos unir e construir um mundo de regeneração. Sem medo, teremos horas dolorosas? Possivelmente. Eu gostaria de ser como Jonas. Quem sabe nós não promovemos uma mudança? E eu sinto no meu coração que parece que o planeta está mudando, as autoridades mundiais estão sensíveis. Quem sabe os últimos ais do Apocalipse não se cumprem? Essa é a nossa esperança, mas mesmo se cumprir, está tudo sobre a previdência e a providência divina. Ninguém está desamparado, porque afinal de contas, nós somos espíritos imortais. E os momentos mais felizes e mais promissores da Terra nos aguardam, com o Evangelho no coração, podendo viver o amor incondicional que Jesus nos ensinou. Paraná, muito obrigado.